Portal do Arrocha. Vamos relembrar umas modas de boteco aqui pros corações apaixonados. Alex Gomes e banda Atitude 10. Alô, paixão. Um abraço especial, meu parceiro Leon Silva. Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito. Antes que o mundo desabasse todo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio de um deserto. Me perguntando se ainda sobreviverei. Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meu sonho, meu passado, minha religião. Depois de tudo está fugindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Um desejo, loucuras, todas fantasias. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Sozinho, na rua não tem carinho. Me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Me leva pra casa. Tive que perder você pra ver se estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Aquele abraço especial, meu parceiro Lucas, da Casa da Manteiga. Vamos, sucesso! Eu quero tudo de novo. Não sente seu corpo suado e molhado de beijos. Eu quero sempre mais. Ai, como eu quero mais. Eu quero tudo de novo. Olhos nos olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais. Ai, como eu quero mais. Você. A roupa que eu quero vestir